laterais de controle e efetua a coordenação do sistema. Um abraço. Sou em Salvador, boa noite, é o Azul 4235. Confirmar o pesado ponto. Afirma o pesado ponto, Nelson 190 graus, 09. É, 4235, pesado. Zero Bravo, Zero Zero. Controle 1208, bom. 208, obrigado. Quase 05, ator. Tem um tráfego helicóptero, seu Minga Bravo, fazendo sobrevoando Parada Barra. E o mesmo reportou ao controle que a existência de um drone lá perto do farol da barra. Foi solicitado por gentileza que o senhor prosseguisse para checar a situação. Ok, o avião decolando. Fora do solo e ingressando para o corredor. Já prossegue para o corredor e guia no litoral? Afirmo, vamos verificar logo essa situação. Gente, então considera emitindo aos 4-2, vai ingressar a linha do litoral e aguarda a transferência para o controle do guardião. Aguarda a transferência e linha do litoral. Bravo. 0 no solo 49, libera a direita sobre o solo 121-29. pelo controle, retire, por favor. Alex Ray, indica que está copiando o controle. Ali vai ser só o nível 105, chame Léo de 7201, o meu de Alex Ray. Estamos no centro Recife, frequência 151, ao PM 123-18, com a nota 313. imagem, calibre o pessoal número 350, mantém a espera aqui. 350, mantém um pouco, 63, mantém. Alfa, em tráfego reportado no setor, 72 em bom posto. Chefe da Luísa Bravo, reporte, vai prosseguir pelo litoral e efetuar o plano do campo. Reporte passando o parque metropolitano do setor. Thank you. controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Bora 208, obrigado, bom final de semana. Boa noite, azul 4980, decola, passa 1310, subir a cada 3, 7, 0. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via C da Puca para nível 350. Sobe Puca 350, 4980. Chilene é 310, chilene é 35, frequência 12685, alterna frequência 2545, chilene é 310. Identifique dessa via chegada Monte para a parte 3, eu estou aqui na Corona 0 no meio, Corona 2 para a parte 3. Voo no 170, para interceptar o localizador, curve à direita, rua 070. Curva para 226, é o número 2 na aproximação, reporte o localizador estabilizado, voo no 170. Rua 060, curva na esquerda, bem que acertar o localizador, 344. Amadeu, Fox, Lima, ótimo, autoridade de decolagem, visto, alvo 7, o vento 120 graus, rua 0 mais. Essa aqui é a ponte, o posto atrás de Fox, o estado mais reduzido para o curso. Seu contato visual com o seu tráfego, com quem já visual com a Lima? No aeródromo de Salvador, 120 graus, 120 mais. Chicago Manor 072. Obrigado. Recife, frequência 126.85, alterna frequência 125.45. Azul 4950. 1246, ao passar o nível de voo no 00, mais reduzir para 2109, no momento o número 5 na aproximação, voo no 246. Dessa via chegada a Bombay Dono para o nível de voo 060, ou a gente altina que vamos 060. Tavo 9072, ground at 13. Turn your right and go ground to 121.9. 121.9, Star 9072. Pessoas, mantenha a rádio na descida. Alfa, sempre Recife, corrigindo, ponto de uma ótima, sempre Recife, solicitou que eu vou direto pro destino, Vitória do Sul. 605, a sua identificação dessa via, chegada com o médio 1 para nível de voo 070, ajuste no 0 no meio dia. O número 5 na aproximação 3305. Depois 46, vetor para frequenciamento, correia direita por 1240, limite da proa, radial 280, do Rio de Salvador, voo 246. Ao passar o nível de 100, reduza para 2100 mais. Destreza sua identificação dessa via, chegada a ponto para 4.6, ajuste ao cima que no 0 no meio. Para 2010, autorizado com a LS, é posto localizador estabilizado, 3.8. Volo 2.46, descida até 3.000 pés no zero no meio. Ótica, sendo centro Recife, frequência 125, decimal 1, alcance frequência 123, decimal 8, ponto de uma ótica. Dado o esquerda, proa 190, no 24. localizador? 1.100 metros. Boa noite, 5001, contato radar na decolagem, suba via, saída Sango. Foi ele. Foi pro Adileda, subindo para o nível 2, 320, foi ele. Você voa no Leda 30, azul 5001, graças. Thank you. decimal 9. Vamos lá, dona do centro de defesa, a gente não zero no meio, só estará no localizador de cidade. Quando possível, solicita a coordenação para voar e o NET.